Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Conto dos Enxutos. No episódio anterior, a nossa dupla de heróis entrou no quarto de Creed e desvendou uma parte do mistério. Fiquem agora com o último capítulo de Impedindo Creed. Dadá, já achou a gravação da câmera na portaria? Ô, Dadá! Se a gente estiver junto ou não, você sempre vai ser a mulher da minha vida. O único homem que eu vou sempre invejar vai ser aquele que tem o seu coração. Porque eu sempre acreditarei que é meu destino ser esse homem. Dadá? Tu tá recitando o final de Sintonia do Amor? Mou? Quanto tempo você tá aí? É uns 10 segundos. Ah, é. Foi só o final. Mas eu tenho uma coisa pra te mostrar, cara. Tá dando uma olhada aqui nas gravações da câmera de vigilância dos últimos dias e eu achei isso daqui. Dá, esse vídeo só mostra os caras saindo juntos em uma sexta-noite. O que tem de estranho nisso? Seria estranho se isso se repetisse todas as quintas, sextas, sábados e domingos? Eu acharia exagerado, mas eu acho que não. E se eles estivessem usando plumas na quinta? Acharia artístico. E se eles estivessem usando suspensórios sem camiseta na sexta? Diferente. Roupas de bombeiro no sábado? É exótico. E ternos no domingo? Impossível. Não existe tamanho tão grande que caiba no inferno. Você ficaria impressionado com o que os coreanos e bolivianos fazem no Brás. Mas e pra que tantas fantasias? Só pra sair pra beber? E o carnaval em junho? Estamos em agosto, mano. Se estivessem de caipira? Você ouviu quando eu falei que estamos em agosto, né? Eu até entenderia, né? Mas pra onde será que eles estão indo? Então, eu fui até a portaria, mexi nas coisas do Groot e encontrei muitas coisas estranhas naquela gaveta. Entre um saquinho de balas azuis e um DVD pirata do Batman vs Superman e um óculos de sol colorido, eu encontrei esse folheto aqui. Que folheto é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bichano Manhoso, casa de shows e baile. Com bebidas e uma comida à vontade depois da meia-noite. Venham conferir nosso buffet de garçons de diferentes tipos. Shows da noite com Creed Kleber. Todas sextas e sábados. Dadá, eu não tô acreditando nisso aqui. Dadá, tá pensando o mesmo que eu, Dadá? Que hoje é domingo e a gente perdeu o show? Não, Dadá. Que a gente precisa ir até lá. Ir até lá? Pra quê? A gente já sabe onde eles foram. Não precisamos mais investigar. Não, Dadá. Agora é que a gente precisa continuar investigando, cara. Não acha estranho que todos tenham ido pra um lugar onde o Creed dança e faz performance? Muito pelo contrário. Isso tudo aí é a cara deles. Não me surpreenderia em nada se a gente chegar lá e o inferno tá em cima do palco dançando como uma drag gorda. E você tem toda a razão. A gente precisa ir mesmo. Mas espera que eu vou pegar uma câmera. Dadá, acho que a gente chegou, ó. Deve ser ali, ó. Deve ser? Tem um outdoor luminoso com um tigre branco, com cílios enormes, vestido com uma prostituta em um fim de festa. E você não tem certeza? Verdade, né? Caralho, parece ter uma foto do Creed. Caralho, é a foto do Creed. Tá, mas e agora? Como a gente entra? Cara, a entrada deve ser aquela ali, ó. Só passar por aqueles dois seguranças? Um segurança só, né? O outro é muito magro e baixinho pra ser segurança. Ah, então vamos lá. Boa noite, seguranças. A gente queria entrar. Boa noite pra quem, meu filho? O baile tá fechado, vai embora. É normal tá fechado e tem tanta gente assim lá dentro? Isso aqui é festa particular do seu Creed, rapaz. Ele é dono dessa boate agora. Seu Creed? Que porra é essa? Ô, palhaço, você não entendeu? Eu falei, a boate tá fechada. Eu tô confuso, você falou palhaço, mas olhou pra ele. Olha, a gente é amigo do Creed, tá? Nós somos do baile dos enxutos. Eu sou sócio fundador, inclusive. Baile dos enxutos? Ah, então vocês são os concorrentes da boate, porra? Não, peraí, porra. Por que vocês não falaram antes? Entra logo, coloca essa roupa aqui, cara. O show já tá começando. Tem um monte de cliente aí pra servir. Vamos lá, vocês estão atrasados, porra. Tá bom, obrigado. Nossa, que cara gente boa, deixou a gente entrar e ainda deu essas roupas aqui pra gente, cara. Dada, acho que não é isso não, cara. Ih, olha só, ele acertou, porque hoje é dia do terno, né? E ele deu terno pra gente. Não, Dada, não é nada disso, cara, acho que eles confundiram a gente. Como assim confundiu? Ih, olha lá o Sorg, ele tá vestindo um terno igualzinho, só que sem a calça. Caralho, o Majin também. E o Groot? Olha o reverendo ali no andar de cima, que bonitinho, o terninho dele. Mas por que que eles estão servindo as pessoas? Dadashi, não entendeu ainda, né? Eles são os garçons, cara. Então eles estão trabalhando pro Creed? Mas por quê? Por dinheiro não é. O Creed é um duro. Cara, não sei, mas é bem estranho. Vamos procurar o Creed e tentar desvendar de uma vez esse mistério. Vamos, ele deve estar ali no andar de cima. Boa, Dada, a parte de cima é mais iluminada. Ele se acha uma diva? Tenho certeza, ele só pode estar lá. Ali, Dada. Ali ele, ali, ó. O inferno tá passando óleo nas costas do Creed, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos sim, mas antes deixa eu tirar uma foto e postar no Facebook do baile. Pronto, agora vamos. Creed! Que porra é essa, cara? Mon? Dada? O que vocês estão fazendo aqui, porra? Vocês não deviam estar aqui. A gente sabe e concorda. Agora diga X. O que que tu fez com o resto do pessoal, Creed? Por que que eles estão trabalhando pra ti, cara? Bem, sempre foi meu sonho abrir uma boate gay, né? E como não tinha funcionários, eu hipnotizei eles. Hipnotizou eles? Mas como? Ah, eu atraía eles pro meu quarto e... Tá bom, tá bom, tá bom. Sem detalhes, too much information. Depois disso, eles entravam em transe profundo, né? Sempre que eu estalava os dedos. E por que você não fez isso com a gente? Não que eu queira, é só por curiosidade. Porque vocês são burros, né? E não entenderam os sinais de hipnose que eu mandei. Como é que é? Entende esse sinal aqui, seu filho da... Calma, Dada, calma, relaxa, relaxa. Então quer dizer que eles não sabem que eles estão aqui, Creed. Eles estão tipo uma espécie de transe, é isso? É, eles saem do QG no mesmo horário sempre, né? E quando volta, não lembro que tiveram aqui. É maldade com eles, eu sei. Eu vou parar com isso. Não! Quem falou em maldade, né? Só acho que você deveria implantar isso no QG, né? Podíamos, sei lá, hipnotizar eles, o Sorg podia fazer mais post, o Groot podia aparecer nas gravações do podcast, o Majin podia arrumar direito o site, né? E o Inferno podia fazer regime. A hipnose não funcionou no Inferno também. Por que que ele tá aqui, então? Ah, por prazer, ué. Tudo bem. Tá, né? Bom, mas eu acho que é hora de ir embora. Ter uma boate não é tão legal quanto eu imaginava. Vou desfazer a hipnose e mandar todo mundo pra casa. Senhora Creed, a senhora e seus amigos aceitam alguns drinks? Obrigado, Onuko. Então, Creed, podia deixar isso acabar sozinho, né? Tipo, afinal de contas, talento desses aí não podia, não é pra ser desperdiçado desse jeito. Eu concordo. Onuko, pode me trazer mais alguns salgados? Mas sem kibe, tá? Kibe é muito seco. E bolinho de queijo é muito gorduroso. Da nossa dupla de enxutos. Eles encontraram as respostas que procuravam, mas até agora não sei o que diabos é um puta puteiro do caralho. Bom, pelo menos acabou, né? Já posso pegar meu pagamento e ir embora para casa. E vocês deveriam fazer o mesmo, mas cuidado com a hipnose. Yeah. Roteiro e edição, Dario Almeida e Guilherme Martins. Edição, Dario Almeida. Participação especial, Rafael Castro, Marcos Vinícius, Creed, Leonardo Delarri e Evandro Moraes.